Rafa. Aí vai uma pra gente recordar. Oh, coisa gostosa, é Mira Guerreira. Queimando, hoje é o nosso aniversário. Chefe, está fazendo hoje um ano, acabou. Me disse adeus. Eu não sei se nessa chama ainda queima a esperança. Eu só sei que a saudade ainda queima o coração. Toda hora, qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer seu amor? A sua história mal contada não me sai do pensamento. Eu pensei que foi desculpa, teve alguém no meu lugar. Toda hora, qualquer hora. Quanto tempo vou viver sem esquecer seu amor? A sua história mal contada não me sai do pensamento.